Azul 4062, complexo de aproximação, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Azul 4062. Torre Salvador, Azul 4062, final da pista 1-0. Baixa Azul 4062, quando aproximação, guardando pista livre, altímetro no 019. Boa noite, no 019, 4062. Zona 2, sala 06, direita sala 21, decimal 1, boa noite. Direita sala 21, boa noite, né? Com 90 graus, com 08 nós. Autorizado pouso, pistão na 0, azul 4062. Estacionamento 1970, ano 10. O 1970 autorizado, acionamento, chama. Solo 09, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Solo 09, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 2211, boa noite, 4062. Salvador, azul 4062. Azul 4062, táxi Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar 4062. 4062, Juliette, portão, do, portão 01. Juliette, 01, 4062. Solo Salvador, gol 10098. Bom dia, formação Bravo, paciente. Solo Salvador, gol 10098. Salvador, bom dia, gol 10098, gente, tá bravo? 2-1-1. Salvador, gol 10098, bom dia. Gol 10098, bom dia. Formação em curso. Bravo. Aguarde cópia, subida Pucas e par. Guardando gol 10098, sem falar. Contact voo 1170-88 a bordo, 420, altera a matrícula. Cruzador até o ponto, espera a pista na zero. Via Pati Índia, torre 1895, 1019 na ajuste, bom voo 1170. Positivo, Pati Índia, 1295, voo 1170. Uno 098, pronto, 4. Uno 098, pronto, 4. 098. Autorizado, Salvador, Natal, Serra Bravo, Serra Golfo, nível 370, via rota do plano de voo, pistão 1-0, primeira curva esquerda, subida pouca, transição Zipar, 5442. O transponder, controle 208. Autorizado para SDSZ, saída é pouca, transição antecipada, escola da 1-0, curva esquerda, pode 5442, 1208, voo 1098. Correto, confirmando sua rota, é o Zulu 1-0. Antes Zulu 1-0, sim, voo 1098. Chama pronto no 3-1098. Chamada pronto, no 3. Toro 1-7-0, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0. O vento é 1,80 graus com 0,8 nós. Afirmativo, vamos a minha circulação no 0, vou no 1,70. Autorizado acionamento, chame táxi 298. Decolas 2-0, controle 2-0, decimal 8, então bom, boa noite. 2-0-8. Controle aqui, eu vou 1-1-7-0. Vou 1-1-7-0, contato radar, vou parar de voo 3-7-0, saída Pucas e Pá. Pucas e Pá, 3-7, vou 1-1-7-0. táxi 1098, 51 a bordo, 3 horas e 6, Fortaleza. Táxi autorizado à direita via Índia 1895, 1019, voo rouco. Direita Índia 1019, 1895, grátis, voo 098. Voo 1098, faça uma ponte de espera 1098. 1098, autorizado a anhar e decolar. Pistão no zero, vento 190 graus com 08 nós. Autorizado a anhar e decolar, pistão no zero, voo 098. Controle Salvador, boa noite, voo 972, tem informação Bravo. Voo 972, acende a identificação, desça para 3.000 pés, ajuste 1019, voo Iduna. Gente, voo 3.000 pés, 1019, Iduna, voo 972. Chegou no 092. Controle Salvador, voo 1098, bom dia. Voo 098, essa é a identificação. Chegou para nível 370, sai da PUCA. Subindo a 370 na PUCA, voo 2098, identificou. Voo 1970, chame Recife, frequências 125, 45 até 2685. 255, 2685. 1098, chame Recife, frequência 2545, alternando 2085. Recife 2545, alternando 2085 ou 2098, é bom dia. Mike Alfa, bom dia, confirme posição para parqueamento. Yankee Alfa solicitando reboque da 612 do pátio 1 para posição 13 do pátio 1 remoto. Autorizado, reporte ao término do reboque. Reportaremos, muitíssimo obrigado. Autorizado, descida 2000 pés, informar estabilizado, gol 972. Romeu Serra Tango Delta, contato radar 61 milhas do Oeste Salvador, veio proa da posição ITAP, desce para nível 050. Receptando com o tocalizador, gol 972. Gol 972, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, gol 972. Torre Salvador, boa noite, gol 972, estabilizado, X-Ray, down no zero. Gol 972, visual campo. Ainda não, senhor, gol 972. Gol 972, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, altimetro no zero, no nós. Padrão de autorização, gol 972. Visual gol 972, mão no zero. Gol 972, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado pouso 10, gol 972. Romeu, Serra Tango Delta, da presente Voiduna e desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 9. Duna, 3 mil pés, ajuste no 0 no 9, Serra Tango Delta. Solas 39, libera direita, taxi via Fox, Alfa Juliette, portão no zero. Direita, Fox, Alfa Juliette para 1 no zero, gol 972. bloqueado no portão, na posição 13, ciente, bom dia. Controle Serra, Termodelo estabilizado, ILS X-Raidão no zero. Papá Romeu Serra, Termodelo, complexo de aproximação, chame torre em 198, decimal 95. 92,95, Serra, Termodelo. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu Serra, Termodelo. Papá Romeu Serra, Termodelo, tráfego avistado, intenção de pouso 10 no 7. Confirme o vento que Serra tem no Delta? 19, 0 graus, 8 nós. Ah, é para 17 o Serra tem no Delta. Sim, chama para o cancelamento do instrumento Serra tem no Delta. Vento. Foi Serra Tango Delta, possível cancelamento da presente, base pela direita, pouso 97. Serra Tango Delta, instrumento cancelado agora às 4h30, curva esquerda autorizada, circuito 97 pela direita, é ponto girando base, altímetro no 019. No 019, ele de pouso 17, vai reportar girando base para a final, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, base para final da 17, batizado e travado. Serra Tango Delta, autorizado, pouso no 7, vento 180 graus, 8 nós. Pouso no 7, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, sala 48, bate 5? Sim, Serra Tango Delta. Gente, é a parte de vai na pista, Serra Tango Delta. Só lembrando, Serra Tango Delta. Estacionar a frequência livre, Serra Tango Delta. Salvador, é o Sam, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, prossiga. Bom dia, Mike X-Ray Fox, no Pátio 1, no posição 11, pede reboque para remota 14 no Pátio 1. Autorizado, chame ao termo. Romeu, X-Ray Fox chamará no termo. Voo 9240, acima identificação, via chegada Bonfim, desço para 4.000 pés, ajuste 1.019. 4.000 pés, pode uma zona ou pelo, está pegando? Autorizado pelo, Gol 9240. Solo Salvador, é o Mike X-Ray Fox informando términos do reboque pirata, boa noite. Ciente, boa noite. Controle, o Tantra 620, estamos cruzando 200 para o 150 com a informação Charlie. Tantra 3520, desça para nível 050, proa de ITAP, sendo a identificação, chegada a Mari. Proa de ITAP, chegada a Mari, sonou 050.